narguilé, fumaça da bem, deixa que falem, nunca vão valer. Querem ser grande, faça o que ele lê, não precisa ver, tu vai se fuder. Você vai ser fraco sem perceber, cê vai ter dinheiro mas sem total. Cê pensou que verso me dá nocaute, o game não é jogo de Dragon Ball. Ligue pra fit de graça nesse mano, eu fiz meu caminho e valorizo. Nunca tentar se encaixar lá no máximo, cê é pequeno pro mundo igual Pikachu. A bitch já sabe de lei, baby me chama de rei. Mano, tu sabe meu time tá bem, mano agora tamo lá no topo, tamo bem. Nunca fala nunca, mano, o tempo escuta bem. Levo nota cara na mochila aqui também. Quem falou que música não pode falar assim? Cê é moleque chato, mano, sai fora daqui. Quem falou que nunca, mano, pode falar bi? Quem falou que nunca pode repetir no flow? Quem falou que música foi programada assim? Cê não é jurado, mano, juro que é assim. Yeah, olha aquele mano, tá fazendo igual a mim. Quero tudo no meu tempo agora, igual a Carbi. Eu já tava nessa cota lá de início, de início, ninguém tava fazendo isso. Pode perguntar pra si, quem tava no passado fala para mim. Pivete não sabe nada, mano, para aí. Tem medo disso, por isso que mente. Ok, yeah, foque no que é certo. Não interfere, mano, aquilo nunca foi tão leve. Levo tudo esse pacote na minha big bag. Minha personalidade, só que troque 10. Tô fazendo meu dinheiro, logo dá meu cash. Mano, agora tô na nuvem, quero tudo certo. Eles falam tudo isso, mas eu não tô certo. Tudo que formou, eu só falo ferro. Vão cantar o que já contar, sempre que escutar, isso é de lei. Vão falar que eles são heróis dessa cabeça, mano, curva o rei. Vão cantar o que já contar, sempre que escutar, isso é de lei. Vão falar que eles são heróis dessa cabeça, mano, curva o rei.